circle in the sand, round and round. Never ending love is what we found. And you complete the heart of me. Our love is all we need. Circle in the sand. Circle in the sand. Shivers in the salty air. Day breaks, my heart aches. I will wait for you right here. Oh, se for, e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Você diz que precisa partir, mas eu não entendo. Por que vais me deixar? Oh, Berta, escuta-me nesse instante que peço. Com você tão distante não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Oh, Berta, escuta-me, te amo, volte pra mim. Outra